Seção 25 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordom. O Cordeiro e o Lobo, de Esopo. Andava um cordeiro entre as cabras e chegou o lobo dizendo: Não é este o teu rebanho. Vem comigo, levar-te-ei a tua mãe. Respondeu o cordeiro: Não quero, porque esta cabra me quer muito e me faz mais mimo que a seu próprio filho. Contudo, replicou o lobo, melhor estarás com tua mãe. Bem estou aqui, disse o cordeiro. Não quero provar ventura, que por bem que me suceda, não deixará o pastor de me tirar o velo e ficarei morrendo de frio. Moralidade. Mostra-nos esta fábula que a companhia dos bons amigos é mais segura que quanto parentesco tem o mundo, que o parente sem amor nem é amigo nem parente, e o amigo verdadeiro é parente e amigo. Também o cordeiro nos avisa que quem está bem não se bula por provar ventura, que esta é para quem não a tem. Quem está quieto, contente-se com a sua sorte e guarde-se de empenhorar. Finde o cordeiro e o lobo.